seu rádio. Show da manhã, volta já. Vale do Azul informa a hora certa. 10 horas e 30 minutos. 104,9. Bom dia. Apoio Cultural Vale do Azul FM 104,9. Quando se pensa em eficiência, qualidade e desenvolvimento sustentável, esses conceitos são essenciais quando falamos em agronegócio. E a Cipal nasceu com base nesses conceitos para oferecer a melhor parceria possível para o produtor rural. Parceria construída através de prestação de serviço, como secagem, armazenagem e na venda de insumos agrícolas como fertilizantes, sementes, foliares e defensivos. A Cipal possui mais de 35 unidades em diversos municípios, possuindo a maior capacidade estática do Mato Grosso, superior a 3 milhões de toneladas. Em Santa Carmen, estamos localizados na NT 140, quilômetro 39. Ligue nos fones 66 3562 1281 ou 66 99995 1665. Fale com Marciano, nosso gerente comercial. Estamos sempre prontos para melhor lhe atender. Toda a linha de medicamentos pelos melhores preços você encontra na Farmácia Preço Popular de nossa cidade. O aviamento seguro do seu receituário médico, garantindo o pronto restabelecimento de sua saúde. A Farmácia Preço Popular dispõe também de completa linha de perfumaria. Os melhores preços e os mais baratos medicamentos de Santa Carmen você encontra na Farmácia Preço Popular, que está localizada na Rua Raposo Tavares, 681, em frente ao Posto de Saúde. Telefone 66 996 19 6071. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. No Sicredi não é só uma conta PJ. Seu negócio tem capital de giro, cartão empresarial, emissão de boletos e atendimento próximo de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ver com quem conta. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio Vale Azul FM 104,9 Santa Carmen, Mato Grosso. De segunda a sábado, das 9 às 10, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente, temos o nosso encontro marcado. Evangelizar é preciso. A música que você gosta. 104,9 FM. A rádio que é nossa. Show, show da manhã. Horóscopo. Confira o seu signo. Atenção, leoninos, de 22 de julho a 22 de agosto. E virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Horas e 34 minutos, trazendo agora as previsões do signo de leão. Amplie relações, aprofunde vínculos de amizade e aposte maior abertura social. Um lindo alinhamento de planetas no céu trará interação no novo ambiente. Espere por convites, novidades de amigos, participação em eventos e harmonia com a equipe. Atividades de grupo ganharão impulso nesta fase, que será agitada e repleta de oportunidades. Novos rumos à vista. Trazendo agora as previsões do signo de Virgem. Suba um patamar na carreira e invista no futuro promissor. O momento será especial para se associar, lançar um empreendimento, aumentar o prestígio profissional e fortalecer a sua posição. Você encontrará portas abertas para melhorar condições de contrato ou mudar de trabalho. Se for o desejo, visualize onde quer chegar e abrace a missão, sucesso e expansão pela frente. E essas foram as previsões do signo de Leão e também do signo de Virgem. Canta pra nós, Murilo Rufi, Dedo do Meio. Eu volto já já trazendo as previsões de Libra e Escorpião. Ela perdeu o medo do espelho, trocou o preto pelo vermelho, e o principal se arrumou por dentro. Fazia tempo que essa boca não via batom, e ninguém tinha chance de sentir seu cheiro bom. Eu já tô vendo ela em cima de um carro de som. Essa boca não via batom, e ninguém tinha chance de sentir seu cheiro bom. Eu já tô vendo ela em cima de um carro de som. Quarta-feira, tudo bem? 5 de junho com Vanessa Bandeira aqui no Rancho Fundo e eu vou te contar as cenas da nossa novela favorita. Zefa Leonel expulsa seu Tico Leonel de seu quarto e sofre com a traição do marido. Seu Tico Leonel chora nos braços de Quinota. Deodora prevê sua vitória sobre Zefa Leonel. Blandina conta a Marcelo que está noiva. Vespertino ameaça Marcelo e Quinota confronta Deodora. Tia Salete incentiva Zefa Leonel a resgatar seu Tico Leonel das mãos de Deodora. Esse povo apronta dali, apronta daqui, a gente não perde nada e te conta tudo. Um beijo, obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho tem mais em Família Tudo. Te espero. Resumo de novelas. 104,9 FM. Estamos apresentando Show da Manhã. Horóscopo. Confira o seu signo. E agora, as previsões astrais para Libra e Escorpião. Dez horas e 39 minutos, trazendo agora as previsões para você do signo de Libra. Planos de desenvolvimento ganharão força com um lindo alinhamento de planetas, que favorecerá estudos, conexões com pessoas de fora, viagens e soluções jurídicas e acerto da documentação. A fase trará otimismo, cenário positivo, autoconfiança e abertura a novas experiências e relações. Explore seus talentos e habilidades, prestígio em alta, cuide da saúde. Trazendo agora as previsões do signo de Escorpião. Troque confidências com a família, planeje mudanças, aumente a cumplicidade com o par e inicie novas atividades. Rotina exigente e agitada voltará para questões íntimas e existenciais. Você poderá abordar velhos conceitos e descomplicar a vida. Renove os sentimentos e dê mais leveza aos relacionamentos. E essas foram as previsões de Libra e Escorpião. Fica agora com o sucesso de Mari Fernandes, Tortura, logo após Zenete Cristiano, Numa Pancada. Mau humor ou depressão? Se ligue na rádio do seu coração. 104,9 FM. É muito mais emoção. É pra lascar o coração. Se não sou mais eu. E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo que não é o meu. O culpado sou eu. Que não consigo fingir que tô bem. Me dói demais te ver me superando. E quanto mais o tempo passa, a sua felicidade, minha dor vai aumentando. Gosto nem de pensar o que ela tá fazendo com seu corpo na cama. Ver o ex superar é muita tortura pra cabeça de quem ama. Gosto nem de pensar o que ela tá fazendo com seu corpo na cama. Ver o ex superar é muita tortura pra cabeça de quem ama. Você tá sentindo o gosto de um beijo que não é o meu. O culpado sou eu. Que não consigo fingir que tô bem. Me dói demais te ver me superando. E quanto mais o tempo passa, a sua felicidade, minha dor vai aumentando. Gosto nem de pensar. A minha memória fosse igual a memória de um celular. Que dentro no meu coração tivesse um botão e desse pra apagar. Detalhes da intimidade de todos os beijos que você me deu. Ou até parar de pensar pra não me machucar. Só de lembrar do eu. Parece que foi hoje o seu adeus. E você terminou com a gente e acabou comigo no apagada sol. Saber que você tava comigo e dava amor pra outro é muito pior. Você terminou com a gente e acabou comigo só decepção. Trocou o que era pra mim do que era pra ser. Só por um tesão, isso não se faz, não. Quem dera se a minha memória fosse com a memória de um celular. Que dentro no meu coração tivesse um botão e desse pra apagar detalhes da intimidade de todos os beijos que você me deu. Ou até parar de pensar pra não me machucar. Pode lembrar do eu, parece que foi ontem seu adeus. E você terminou com a gente, acabou comigo na bancada só. Saber que você tava comigo e dava amor pra outro é muito pior. E você terminou com a gente, acabou comigo, só decepção. Trocou o que era pra vir, o que era pra ser, só por um desejo, isso não se faz mais. 104,9. Essa é a rádio. Não toque no seu rádio. Show da manhã, falta já. Vale do Azul informa a hora certa. 10:47. Apoio Cultural Vale do Azul FM 104,9. Saúde é coisa séria. Por isso, sempre que precisar de medicamentos, vá diretamente à Drogaria Castanheiras. A Drogaria Castanheiras é farmácia popular. Então leve sua receita e ganhe descontos. Também conta com o programa de descontos Vale Mais Saúde. Tudo para facilitar sua compra. Dispõe de produtos Bioextratos, Eudória, suplementos alimentares, serviços de colocação de brincos, aferição de pressão arterial e teste rápido para glicemia. Com dois farmacêuticos em tempo integral. Drogaria Castanheiras, Avenida do Comércio 760 Centro. Disque entrega 3562-1655 e 99903-6166. Drogaria Castanheiras. Nosso compromisso é com sua saúde. A Marmitaria Moraes agora é restaurante e Marmitaria Moraes está atendendo na Avenida Independência, número 207, aqui em Santa Carmen, que oferece todos os dias marmitas tradicionais no seu almoço ou jantar, self-service, bebidas em geral, além de um bom atendimento e comida de qualidade. Telefones para delivery, é só ligar ou chamar no WhatsApp 669-99 6623-6506 ou 669-9607-6367 e solicitar que entregamos para você a uma distância de até 15 quilômetros da cidade. Restaurante Marmitaria Moraes. Alimentação saudável em casa, no trabalho e onde você quiser. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta, saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. A Igreja Luterana Comunidade Bom Pastor de Santa Carmen convida você a acompanhar todos os dias aqui na Rádio Vale do Azul, ao meio-dia, 5 minutos com Jesus, apoio cultural Família Grams. Esta que você ouve é a 104.9 FM, Rádio Vale do Azul, de Santa Carmen, Mato Grosso, para o mundo. Ouça Vale do Azul, você, por várias opções, no seu rádio pela frequência 104.9, no seu celular pelo aplicativo ou na internet pelo nosso site, Rádio Vale do Azul. É assim que se faz rádio, feita pra você, onde você estiver. Você está ouvindo o programa Show da Manhã com Guilherme Capes. Bom dia! Horóscopo. Confira o seu signo. Atenção você que é de Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. E você que é de Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Os astros falam para vocês. Dez horas e 50 minutos, trazendo agora as previsões para você do signo de Sagitário. Casamento, associações e parcerias ganharão uma dose maior de energia e de entusiasmo. Construa relações de confiança, crie projetos a dois e comece uma fase animada no amor. Demandas da família interferirão no andamento dos novos planos. Tome decisões com calma, se planejar direitinho, tudo dará certo. Poder de conquista e criatividade em alta. Trazendo agora as previsões do signo de Capricórnio. Discuta condições de um contrato de trabalho, negocie prazos e espere por os últimos ótimos resultados. O dia trará harmonia com parceria e oportunidades de sucesso. Um lindo alinhamento de planetas no céu destacará sua competência e habilidade. Soluções práticas diminuirão pressões financeiras e tornarão o cotidiano mais leve e agradável. Equilibre a saúde e ganhe vitalidade. E essas foram as previsões de Sagitário e Capricórnio. Fica agora com o sucesso de Ana Castela, Minha Herança. Eu volto já já, encerrando as previsões de hoje. Essa mexe com meu coração. Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso, quando sobra o tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça. Essa é a minha herança. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça. Essa é a minha herança. 104,9. Rádio que toca a sua música. Está no ar. Show da manhã. bem? Eu sou a Tati Invade. Está chegando o Tititi da Fama. Tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos, eu conto agora pra você. João Guilherme foi escondido na peça da mãe de Marquezine? Eu te conto agora. Pelo visto, o romance entre João Guilherme e Bruna Marquezine vingou, viu? De acordo com informações, no final de semana, o filho de Leonardo esteve entre os convidados da festa da mãe de Bruna Marquezine, Neide Maia. A publicação conta que, com um novo visual, o ator tentou disfarçar, mas não conseguiu escapar dos paparazzis. Ainda de acordo com a informação, além de Bruna Marquezine e João Guilherme, a celebração contou com a presença do pai da atriz, Telmo Maia, e da irmã, Luana. Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs foi que Luana começou a seguir o ator nas redes sociais. É o nosso Tititi. Daqui a pouquinho eu volto pra falar de Luan Santana, que está em repouso absoluto. Eu te conto já já. A música que você gosta. 104,9 FM. A rádio que é nossa. Você está ouvindo Show da Manhã. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões astrológicas para Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. E Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Horas e 58 minutos, trazendo agora as previsões para você do signo de Aquário. Prazer, paixão, fertilidade e empolgação com projetos autorais marcarão esta fase. Com um alinhamento de planetas em harmonia com o seu signo, explore seus talentos criativos, brilhe nas reuniões profissionais e conquiste novos espaços. O dia trará discussões estimulantes e soluções originais. Ganhe destaque nas redes, no trabalho e aumente o protagonismo. Trazendo agora as previsões do signo de Peixes. Siga a intuição, vista sua melhor versão e deixe a vida fluir. O dia será mágico e encantador, com harmonia nos relacionamentos próximos, entendimentos com a família, conforto e reencontros especiais. Jogue a autoestima para cima e realize sonhos, pequenos detalhes e toque delicados na decoração tornarão a casa bonita e acolhedora. Arrume suas bagunças. E essas foram as previsões do signo de Aquário e também do signo de Peixes. Trazendo agora aqui oportunidade de emprego, a empresa Bluebrás de Sinop está contratando funcionários do sexo masculino para atuar na empresa com sede em Sinop. Então, se você é maior de 18 anos e está procurando emprego, a oportunidade está aí. Não perca essa chance, a empresa Bluebrás oferece vários benefícios ao funcionário. Alimentação na empresa, transporte de Santa Carmen até o local da empresa e muito mais. O telefone é o 99695-5865. 99695-5865. Fica agora com Fiorella e Hugo Henrique, Outro Estado. Não pense em mudar. Na 104,9 FM, a alegria está no ar. Estamos apresentando Show da Manhã. Onde tava esse sorriso seu que fez aparecer o meu? Que sorte da gente se achar. Cê consegue embrulhar seu beijo, pôr no potinho seu cheiro, dá um jeito de me enviar. Pra quando a saudade apertar. Que pecado é você morar em outro estado. Cê não sabe o estado que eu tô. Tô a ponto de pegar busão, avião e metrô. Tô pronta pra ouvir, vem. Que pecado é você morar em outro estado. Cê não sabe o estado que eu tô. Tô a ponto de pegar busão, avião e metrô. Tô louco pra ouvir ao vivo, amor. Onde tava esse sorriso seu que fez aparecer o meu? Que sorte da gente se achar. Cê consegue embrulhar seu beijo, pôr num potinho seu cheiro, dá um jeito de me enviar. Pra quando a saudade apertar. Que pecado é você morar em outro estado. Cê não sabe o estado que eu tô. Tô a ponto de pegar busão, avião e metrô. Tô pronto pra viver. Que pecado é você morar em outro estado. Cê não sabe o estado que eu tô. Tô a ponto de pegar busão, avião e metrô. Tô louca pra ouvir ao vivo, amor. Mal humor ou depressão? Se ligue na rádio do seu coração. 104,9 FM. É muito mais emoção. Tocando o que você gosta de ouvir. Fone 3562-1162. Show da manhã, volta já. Vale do Azul informa a hora certa. 11 horas e 2 minutos. 104,9. Bom dia. Apoio Cultural Vale do Azul FM 104,9. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar. É de grão em grão, é uma grande plantação. No Sicredi, o agronegócio é levado a sério. Aqui tem crédito, investimento, consórcio, seguro e aquele atendimento próximo de verdade para você. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ver com quem conta. Realize o manejo com a agricultura de precisão Cevale e colha bons resultados. Assistência técnica, fertilidade do solo, semeadura de taxa variável, mapa de produtividade, sensoriamento remoto, mapeamento da compactação do solo e de dematoide. Melhore os resultados da lavoura com a agricultura de precisão Cevale. Para mais informações, converse com o consultor técnico da sua unidade. Cevale. A rainha do Brasil, mais Martinello. As minhas ofertas se datam aqui, isso. Smartphone Motorola Moto G24 com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$89,90. Máquina de lavar roupas Electrolux 14 quilos em 10 vezes sem juros de R$189,90. Atenção, roupeiro de móvel e Guarujá, 6 portas em 12 vezes sem juros de R$91,50. E conjunto Box Probel Pro Sleep com 1,93 m de largura em 12 vezes sem juros de R$191,50. A transmissão da Santa Missa da Comunidade Católica Nossa Senhora Aparecida. Apoio Cultural, Davi Lucila Schneider, Família Ozelame, Família Golo e Família Bergamini. Você já combateu o mosquito hoje? A Secretaria Municipal de Saúde alerta a toda a população para o combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito da dengue, realizando a coleta de objetos que possam acumular água parada. E faça a limpeza de terrenos baldios e residências e evite multas. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Santa Carmen. 104,9. Não dá pra desligar. Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Por